Rima periférica, Godô, Hacking House produz. Nunca olhe pra trás, vida. Diz que na frente tem mais vida. Vejo pote de ouro, maior tesouro, sem cor e sem vida. Quanto custa sua paz, yeah. Pague o preço que convém. Deus, cada um com seu, só posso ser eu, que assim seja, amém. Rap, trap, boom, bap, clap, my rap, smash, que são little boy. Nova safra na pegada com a evolução que destrói. Penca de boy, luxura, foda-se a fama. Eu quero cachê pra não precisar participar de um BBB. Eles querem te dominar, mas não vão conseguir. Eles querem me moldar, mas eu nasci aqui. Entre becos, vielas, favelas, naquelas, os pelas sempre vêm atrasar. Esses guetos muito bem eu conheço, do fim ao começo você não vai me encontrar. Não pensei que fosse fácil, cê só quer ver o meu fracasso. O sorriso aqui é coringa, e você que é o palhaço. Vivo guetos e becos no sangue, sai do filme de Bang Bang. Hoje eu porto calibres pesados com apenas 11 anos. Não nasci igual a um anjo, a favela te ensina a viver. Maloqueiro aqui tem que ter proceder, paga pra ver, vai acontecer. Click bang, blow, blow, em cima de você. Eles querem te dominar, mas não vão conseguir. Eles querem me moldar, mas eu nasci aqui. Entre becos, vielas, favelas, naquelas, os pelas sempre vêm atrasar. Esses guetos muito bem eu conheço, do fim ao começo você não vai me encontrar. E eles querem te dominar, mas não vão conseguir. Eles querem me moldar, mas eu nasci aqui. Entre becos, vielas, favelas, naquelas, os pelas sempre vêm atrasar. Esses guetos muito bem eu conheço, do fim ao começo você não vai me encontrar.